Apesar das diversas multas que já foram emitidas pela Polícia Militar para motoristas que estacionam no canteiro central da Avenida Silvio Américo Sasdelli, na Vila A, a reportagem da CBN Foz flagrou diversos veículos estacionados no local proibido na tarde desta quinta-feira. A atitude, não permitida de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se tornou comum na região e é praticada há diversos anos. Seu Hélio Antunes, morador da região, reclama da maneira como a polícia tem agido e fala da dificuldade de encontrar vagas para estacionar o carro. Aqui na Vila A, o movimento que está, o comércio está crescendo aqui, é difícil porque não tem estacionamento e se não usar isso dali não está atrapalhando. Então isso eu acho que está errado. Acho que tem muito mais coisa para fazer, além deles ficar multando, ou primeiro advertir antes de multar, né? Eles estão chegando e multando, eu acho errado, erradíssimo. A motorista Kelly Soares procurava o comércio da região na tarde desta quinta-feira e também reclamou da dificuldade de estacionar. Agora com várias lojas abrindo, então tá bem complicado mesmo o estacionamento aqui. O motorista fica meio sem opção. Meio sem opção mesmo. Rosimere Rolando lembrou que estacionar no canteiro central da avenida, apesar de proibido, se tornou um hábito de quem frequenta a Vila A. Aqui já é praxe, né? O pessoal parar. Então você já nem sabe mais parar desse lado ou do outro, qual que é o lado certo. A cultura complicou o motorista. Também. Acho que deveria primeiro alertar, né? Avisar novamente que ali não é o correto e não simplesmente chegar multando, né? Porque já faz anos que deixaram ficar assim. Já que deixaram ficar, que permaneça assim, né? Ou então comece a avisar. Em tal lugar não é mais permitido fazer isso. Já a motorista Rosane Correia concorda com a ação da polícia, mas se preocupa com o problema das vagas para estacionar. Eu acho certo, eu acho correto. Eu só não sei como que vão fazer, porque assim, é pouco espaço para tanto carro. Mas eu acho certo, é uma coisa que se é proibido por lei, então que se faça valer a lei, né? Já os comerciantes contam que foram pegos de surpresa com a ação da polícia. Dona de uma loja de roupas na Avenida Silvio Américo Sasdelli, a dona Maristela de Paula conta que ela própria quase foi multada durante uma das ações. Eu, por exemplo, estava aqui trabalhando, quando eu saí lá fora que eu precisei resolver um problema no meu celular, a polícia já estava caneteando. E eu perguntei para ele, a multa já vai em casa? Ele falou assim, ainda não multei, senhor. Eu falei, ah, então, pelo amor de Deus, não multa não que eu estou saindo. Mas não sei se vou receber a minha multa em casa, né? Mas eu também não podia criticar, porque eu sabia que ali não pode, mas só que a prefeitura tem que repensar nessa nossa avenida. A empresária conta também que teme o prejuízo que a falta de estacionamento pode provocar para os comerciantes e cobra das autoridades uma solução para o problema. Deveria pegar como exemplo a frente do supermercado Max, lá na Avenida 9. Foi tirado o canteiro e ele fez a entrada dos carros, porque não tem condições, porque não comporta o tanto de carro e o movimento da avenida e o tanto de comércio. Então isso daí é uma coisa que a prefeitura tem que vir verificar e repensar nessa estrutura, entende? Porque não tem como mudar, porque às vezes tem cliente nosso que liga falando assim, ó, você me arruma umas roupas que eu vou só te buzinar para você me dar que eu vou provar em casa. Não tem onde estacionar, né? Então nós não temos outra solução, o cliente não tem outra solução. O número de carros está vendo, o número de comércio está aí e quem tem que solucionar isso é quem? Dono de uma ótica na mesma avenida, Alexander Rocha também cobra uma solução para ampliar as vagas de estacionamento na zona de comércio da Vila A. No passado aí já foi nos colocado que ia sair uma revitalização aqui da avenida, mas isso aí não saiu não sei nem se tem projeto de verdade, você entendeu? E agora, novamente, faz 3 dias que começaram a fazer essas multas aí, então a gente pensa o seguinte, não deu tempo nem da gente se mexer, porque ó, a época que eles vieram fazer isso, a época de fim de ano, é correria, dá mais movimento, então é uma época que tem mais carro estacionando ainda. Então eu penso, se é para acontecer, se é para regularizar, então vamos fazer do jeito certo, orienta o cidadão, faz a pintura, para depois começar a colocar as multas, né? Porque não é hoje que começaram a estacionar no canteiro. Desde que existe a vila, o pessoal estaciona no canteiro central. As ações começaram após o aumento do efetivo de policiais nas ruas por causa da Operação de Natal, que tem o objetivo de dar mais segurança para o comércio em diversas regiões da cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.